Capítulo 19. O príncipezinho subiu uma montanha alta. As únicas montanhas que ele conhecia até à data eram os três vulcões que lhe chegavam aos joelhos, e servia-se do vulcão extinto como banco. De uma montanha alta como esta, pensou ele, conseguirei avistar de uma só vez todo o planeta e todos os homens. Mas não avistou nada para além de cumes de rochas bem aguçados. Bom dia, disse ele ao acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu-lhe o eco. Quem é? Disse o príncipezinho. Quem é? Quem é? Quem é? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse o príncipezinho. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho, respondeu o eco. Que planeta tão esquisito, pensou ele. É muito seco, muito pontiagudo e muito salgado. E os homens não têm imaginação? Repetem aquilo que lhes dizemos. No meu planeta tinha uma flor. Ela era sempre a primeira a falar.